655, página 494. Nick Dunn, 30 dias depois do regresso. Amy pensa que tem tudo controlado, mas está muito enganada. Ou antes, vai estar muito enganada. Eu, Bonnie e Go estamos a trabalhar juntos. A polícia, o FBI, já ninguém mostra interesse no assunto. Mas ontem Bonnie telefonou inesperadamente. Não se identificou quando atendi. Começou apenas a falar como uma velha amiga. Queres tomar um café? Fui buscar Go e encontramos-nos com Bonnie na Pancake House. Ela já estava sentada quando chegamos e levantou-se com um sorriso débil. Andava a ser crucificada pela imprensa. Cumprimentámo-nos com uma desastrada hesitação entre o abraço ou o aperto de mão em grupo. Bonnie decidiu-se por um aceno de cabeça. A primeira coisa que ela me disse quando já tínhamos a nossa comida foi: eu tenho uma filha, tem 13 anos, chama-se Mia, em honra de Mia Hamm. Nasceu no dia em que ganhámos o Mundial. Pronto, é esta a minha filha. Arqueei as sobrancelhas. Que interessante. Conte mais. Perguntou-me naquele dia e eu não... Fui grosseira. Tinha a certeza de que Nick estava inocente. E depois tudo dizia ao contrário. Por isso estava chateada. Por me ter deixado enganar dessa maneira. Por isso nem sequer queria dizer o nome da minha filha ao pé de si. Serviu-nos o café do termo. Portanto, é Mia, disse ela. Bem, obrigado, regardi. Não, quer dizer, bolas, respirou para cima, um sopro forte que lhe levantou a franja. Quer dizer, eu sei que Amy o incriminou. Sei que ela assassinou Desi Collins. Eu sei disso. Só não consigo prová-lo. E o que é que anda toda a gente a fazer enquanto você está a trabalhar no caso? Perguntou Gou. Não há caso. Estão a seguir em frente. Gilpin não quer saber disso para nada. Eu basicamente recebi ordens vindas de cima para encerrar o assunto. Encerrá-lo. Nós parecemos uns enormes idiotas, rústicos e atrasados nos meios de comunicação nacionais. Não posso fazer nada. A não ser que Nick me arranje alguma coisa. Tem alguma coisa? Encolhi os ombros. Tenho tudo o que a Bonnie tem. Ela confessou-me, mas... Ela confessou? Disse ela. Bem, que diabo, Nick. Vamos pôr-lhe um aparelho de escuta. Não vai resultar. Não vai resultar. Ela pensa em tudo. Quer dizer, ela conhece perfeitamente o procedimento da polícia. Ela estuda, Rhonda. Ela deitou xarope azul elétrico por cima dos seus waffles. Eu espetei os dentes do garfo na minha gema de ovo saliente e andei à roda besuntando o sol. Dá comigo em doida, quando me chama Rhonda. Ela estuda, senhora detetive Bonnie. Ela voltou a soprar para cima e a fazer levantar a franja. Comeu uma garfada de panqueca. De qualquer forma, nesta altura também não ia conseguir um aparelho de escuta. Vá lá, tem de haver alguma coisa, disse Gou bruscamente. Nick, por que diabo ficaste naquela casa se não estás a conseguir nada? Leva tempo, Gou. Tenho de conseguir que ela volte a confiar em mim. Se ela começar a contar-me coisas, casualmente, sem ser quando estamos os dois em pelota... Bonnie esfregou os olhos e dirigiu-se a Gou. Será que quero mesmo saber? Eles conversam sempre nus, no duche, com a água a correr, disse Gou. Não poderá instalar um microfone algures no chuveiro? Ela sussurra-me ao ouvido. Para além do chuveiro estar a correr, disse eu. Ela estuda mesmo, disse Bonnie. Não tenho dúvidas disso. Fui ver o carro em que ela voltou, o Jaguar de Desi. Mandei-os analisar a bagageira, onde ela jurava que Desi a tinha enfiado quando a raptara. Calculava que não ia encontrar lá nada e que a apanharíamos numa mentira. Mas ela rebolou na bagageira, Nick. Os nossos cães detetaram o cheiro dela e encontramos 3 cabelos louros compridos. Cabelos louros compridos, como ela tinha antes de os cortar. Como é que ela fez? Isso é que previdência. Tenho a certeza de que ela tinha um saco deles para o caso de precisar deixar alguns, algures, para me tramar. Santo Deus! Conseguem imaginar o que será ter uma mãe assim? Não seria possível dizer uma mentirinha. Ela estaria sempre 3 passos à nossa frente. Bonnie, consegue imaginar o que é tê-la como mulher? Ela há de ir-se abaixo, disse ela. A dada altura, ela há de ir-se abaixo. Não, isso não vai acontecer, repliquei. Não posso simplesmente testemunhar contra ela. Não tem credibilidade, disse Bonnie. A sua única credibilidade vem de Amy. Foi ela que o reabilitou, sozinha. E também pode inverter essa situação sozinha. Se ela contar a história do anticongelante, tenho de encontrar o vómito, disse eu. Se eu me livrar do vómito e denunciarmos mais algumas das suas mentiras, devíamos analisar o diário, disse Gou. 7 anos de entradas? Têm de existir discrepâncias. Pedimos a Rand e Mary Beth que o lessem, para ver se havia alguma coisa que lhes parecesse estranho, disse Bonnie. Podem adivinhar como é que correu. Pensei que Mary Beth me ia arrancar os olhos. Então, e que tal Jacqueline Collins, ou Tommy O'Hara, ou Hilary Handy, disse Gou. Todos eles conhecem a verdadeira Amy. Tem de haver alguma coisa aí. Bonnie abanou a cabeça. Acreditem, não é suficiente. São todos menos credíveis do que Amy. É pura opinião pública. Mas neste momento é a isso que o departamento está atento. À opinião pública. Ela tinha razão. Jacqueline Collins tinha aparecido nos quantos programas de televisão por cabo, insistindo na inocência do filho. Ela começava sempre com firmeza. Mas o seu amor de mãe funcionava contra ela. Não tardou a dar a ideia de uma mulher em sofrimento, desesperada por pensar o melhor do filho. E quanto mais os apresentadores se apiedavam dela, mais ela falava de forma seca e ríspida e menos digna de simpatia se tornava. Foi rapidamente descartada. Tommy O'Hara e Hilary Handy telefonaram-me ambos, furiosos com o facto de Amy não ter sido punida. Decididos a contar a sua história, mas ninguém queria saber de 2 ex qualquer coisa perturbados. Aguentem firme, disse-lhes eu. Estamos a trabalhar nisso. Hilary e Tommy e Jacqueline e Bonnie e Gou e eu teríamos o nosso momento. Eu dizia para comigo que acreditava nisso. Então, e se ao menos conseguíssemos a Andy? Perguntei. Se conseguíssemos que ela testemunhasse que todos os lugares onde Amy escondeu uma pista eram lugares onde nós tínhamos tido sexo. A Andy é credível. As pessoas adoram-na. Depois do regresso de Amy, Andy tinha voltado a ser a rapariga alegre que costumava ser. Só sei disso pelos instantâneos ocasionais que surgem nos tabloides. É por estes que sei que namora um rapaz da idade dela, um miúdo giro e desgrenhado, sempre com os fones a balançar ao pescoço. Ficam bem juntos, jovens e saudáveis. A imprensa adorava-os. O melhor título, O Amor Encontra Andy Hardy. Um trocadilho de um filme de 1938, com Mickey Rooney, que só para aí umas 20 pessoas iriam perceber. Enviei-lhe uma mensagem. Desculpa, por tudo. Não obtive resposta. Ainda bem para ela. Estou a ser sincero. Coincidência. Bonnie encolheu os ombros. Quer dizer, uma estranha coincidência, mas não suficientemente extraordinária para avançar. Não com este clima. Tem de conseguir que a sua mulher lhe conte alguma coisa útil, Nick. É a nossa única hipótese, neste caso. Gou pousou o café com força. Não posso acreditar que estamos a ter esta conversa, disse ela. Nick, não te quero mais naquela casa. Tu não és um polícia sob disfarce, sabes? Não é o teu trabalho. Estás a viver com uma assassina. Vem-te embora. Desculpa lá, mas quem é que se rala com o facto dela ter morto Desi? Eu não quero é que ela te mate a ti. Quer dizer, um dia destes, queimas-lhe o queijo grelhado e quando dás por isso estão a telefonar-me a dizer que deste um trambolhão horrível do telhado ou coisa do género. Vem-te embora. Não posso. Não ainda. Ela nunca me vai deixar ir. Gosta demasiado deste jogo. Então para de jogá-lo. Não posso. Estou a jogá-lo cada vez melhor. Vou ficar junto dela, até a poder derrubar. Sou o único que pode fazê-lo. Um dia ela vai cometer um deslize e contar-me alguma coisa que eu possa usar. Há uma semana mudei-me para o nosso quarto. Não temos sexo, mal nos tocamos, mas somos marido e mulher num leito conjugal, o que apazigua a Amy por agora. Afago-lhe o cabelo, agarro num fio de cabelo entre o indicador e o polegar, faço deslizar os dedos até chegar à ponta e puxo, como se estivesse a tocar um sino. E ambos gostamos disso, o que é um problema. Fingimos estar apaixonados e fazemos as coisas que gostamos de fazer quando estamos apaixonados. E às vezes até parece amor, porque nos estamos a pôr à prova de forma perfeita, a reviver a memória poderosa do romance inicial. Quando me esqueço, às vezes consigo esquecer-me por breves momentos de quem a minha mulher é. Até gosto de passar o tempo com ela, ou com a ela que Amy finge ser. A verdade é que a minha mulher é uma assassina, que às vezes é muito divertida. Posso dar-vos um exemplo? Uma noite, mandei vir lagosta de avião, como nos velhos tempos, e ela fingiu perseguir-me com ela, e eu fingi esconder-me. E depois ambos dissemos, ao mesmo tempo, uma piada tipo Annie Hall, e foi tão perfeito, tão da forma como devia ser, que tive de sair daquela divisão por um segundo. Senti o coração a bater nos ouvidos. Tive de repetir a minha ladainha. Amy matou um homem e vai matar-te, se não tiveres muito, mas muito cuidado. A minha mulher, assassina, linda e muito divertida, far-me-á mal se eu lhe desagradar. Sinto-me nervoso na minha própria casa. Estou a fazer uma sanduíche de pé na cozinha à meio do dia, a lamber a manteiga de amendoim da faca, e viro-me e dou com Amy na mesma divisão que eu. Aqueles pés silenciosos de gatinha, estremeço. Nick Dunn, o homem que costumava esquecer-se de tantos pormenores, é agora o tipo que repete mentalmente as conversas para se certificar que não a ofendeu, para se certificar que nunca feriu os seus sentimentos. Anoto tudo sobre o dia dela. Aquilo de que gosta e aquilo de que não gosta, caso ela me interrogue. Sou um ótimo marido, porque tenho muito medo que ela me possa matar. Nunca tivemos uma conversa sobre a minha paranoia, porque estamos a fingir-nos apaixonados e eu estou a fingir que ela não me assusta. Mas ela mencionou o facto de passagem. Sabes, Nick, podes dormir na cama comigo. Dormir a sério. Não vai haver problema. Prometo. Aquilo que aconteceu com Desi foi um incidente isolado. Fecha os olhos e dorme. Mas eu sei que nunca mais voltarei a dormir. Não posso fechar os olhos quando estou com ela. É como dormir com uma aranha. Página 500. Amy Elliott Dunn, 8 semanas. Depois do regresso. Ninguém me prendeu. A polícia parou de fazer perguntas. Sinto-me segura. Em breve estarei ainda mais segura. Para verem como me sinto bem. Ontem desci as escadas para vir tomar o pequeno almoço. E o frasco que continha o meu vómito estava em cima da bancada da cozinha, vazio. Nick, o larápio, tinha-se livrado daquela forma de pressão. Pisquei os olhos e depois atirei o frasco fora. Já pouco interessa agora. Estão a acontecer boas coisas. Tenho um contrato para escrever um livro. Controlo oficialmente a nossa história. Parece maravilhosamente simbólico. De qualquer forma, não é isso que todos os casamentos são? Apenas um jogo demorado de ele disse, ela disse. Bem, ela está a dizer e o mundo vai escutar. E Nick vai ter de sorrir e concordar. Vou descrevê-lo como quero que ele seja. Romântico, atencioso e muito, mas muito arrependido em relação aos cartões de crédito e às compras e ao barracão da lenha. Se não consigo que o diga em voz alta, dilo-á no meu livro. Depois irá em digressão comigo e sorrindo sem parar. Vou intitular o livro simplesmente Incrível, que provoca grande espanto ou surpresa. Extraordinário. Creio que isso resume a minha história. Página 501. Nick Dunn. 9 semanas depois do regresso. Encontrei o vómito. Ela tinha-o escondido na parte de trás do congelador, num frasco, dentro de uma caixa de couves de Bruxelas. A caixa estava coberta de pingentes de gelo. Deve estar ali há meses. Eu sei que era uma piada privada. Só dela. Nick não come vegetais. Nick nunca limpa o frigorífico. Nick não vai pensar em procurar aqui. Mas Nick fê-lo. Acontece que Nick até sabe como limpar o frigorífico. E Nick até sabe descongelá-lo. Despejei aquele vómito pelo cano abaixo e deixei o frasco em cima da bancada. Para ela saber. Ela atirou para o lixo. Nunca disse uma palavra sobre isso. Passa-se alguma coisa de errado. Não sei o que é, mas passa-se alguma coisa de muito errado. A minha vida começou a parecer-se com um epílogo. Tanner aceitou um novo caso. Um cantor de Nashville descobriu que a mulher o andava a enganar. E o corpo dela foi encontrado no dia seguinte num contentor do lixo de Hardee's, perto da casa deles, com um martelo ao lado, coberto com as impressões digitais dele. Tanner está a usar-me como defesa. Eu sei que o cenário é feio, mas também o era para Nick Dunn, e vocês sabem como é que acabou. Quase conseguia senti-lo, a piscar-me o olho através da lente da câmara. De vez em quando, enviava-me uma mensagem de telemóvel. Tudo bem consigo? Ou alguma coisa? Não. Nada. Eu, Bonnie e Go, encontrávamos-nos em segredo na Pancake House, onde joeirávamos a areia suja da história de Amy, tentando encontrar alguma coisa que pudéssemos usar. Esquadrinhámos o diário. Numa elaborada caça ao anacronismo, redundou em pormenores desesperados do tipo: ela faz aqui um comentário sobre o Darfur? Já se falava disso em 2010? Sim, descobrimos um clipe de 2006 com George Clooney a discutir o assunto. Ou o melhor do meu pior. Amy faz uma piada na entrada de julho de 2008 sobre matar um vagabundo. Mas eu acho que as piadas sobre vagabundos mortos só começaram a estar na moda em 2009. Ao que Bonnie replicou: passe-me o xarope, seu esquisitoide. As pessoas desapareceram, seguiram com as suas vidas. Bonnie ficou. Go ficou. Depois aconteceu algo. O meu pai morreu finalmente. De noite, durante o sono. Foi uma mulher que lhe deu a última refeição à boca. Foi uma mulher que o aconchegou na cama para o seu último repouso. Foi uma mulher que o limpou depois de ele morrer. E foi uma mulher que telefonou a dar-me a notícia. Ele era um bom homem, disse ela, em voz monótona, com uma injeção obrigatória de empatia. Não, não era, disse eu. E ela riu-se. Como não se ria claramente há um mês. Pensei que me faria sentir melhor, saber que aquele homem tinha desaparecido da terra, mas na verdade senti um vazio enorme e assustador no peito. Tinha passado a vida a comparar-me com o meu pai. E agora ele tinha morrido, e já só havia Amy com quem medir forças. Depois do pequeno serviço fúnebre, poeirento e solitário, não me fui embora com Gou. Fui para casa com Amy agarrada a mim. Isso mesmo, fui para casa com a minha mulher. Tenho de sair desta casa, pensei. Tenho de acabar com Amy de uma vez por todas. Reduzir-nos a cinzas para nunca mais poder voltar. Quem seria eu sem ti? Tinha de descobrir. Tinha de contar a minha própria história. Era tudo tão claro. Na manhã seguinte, enquanto Amy estava no seu gabinete de trabalho a teclar no computador para contar ao mundo a sua história incrível, eu levei o meu portátil lá para baixo e olhei fixamente para o ecrã em branco brilhante. Comecei a primeira página do meu próprio livro. Sou um cobarde traidor, fraco e com medo de mulheres. E sou o herói da vossa história, porque a mulher que eu enganei, a minha mulher, Amy Elliott Dunn, é uma sociopata e uma assassina. Sim, eu leria uma coisa destas. Página 504. Amy Elliott Dunn, 10 semanas depois do regresso. Nick continua a fingir comigo. Fingimos juntos que somos felizes e despreocupados e que estamos apaixonados. Mas ouço até claro no computador a altas horas da noite escrever. A escrever a sua versão. Eu sei disso. Eu sei disso. Percebo pela forma febril como lhe saem as palavras, com as teclas a fazer cliques e claques como um milhão de insetos. Tendo a ceder ao computador quando ele está a dormir, embora ele agora durma como eu, agitado e ansioso, e eu durma como ele. Mas ele aprendeu a lição. Sabe que já não é o adorado Nicky, a salvo do mal. Já não usa a data do seu aniversário, ou do da sua mãe, ou do de Blicker, como password. Não consigo entrar. Mesmo assim, ouço a digitar rapidamente e sem parar. E consigo imaginá-lo, debruçado sobre o teclado, com os ombros para cima e a língua presa entre os dentes. E sei que tive razão em proteger-me, em tomar a minha precaução. Porque ele não está a escrever uma história de amor.